falar. Ninguém soube que ela deu o que ninguém estava lá para dar. Um sopro, um calafrio, raio de sol. Cantar.